hoje é o dia 13 de julho de 2020 e este é o episódio 99. Linha o do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu e software livre e outras cenas. E outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e eu sou o Tiago Ronda. Olá, Tiago, então, como estás? Eu estou bem, Diogo. Então e tu? Além de passares o tempo a rir, o que é que mais fizeste? Eu, antes de falar do que é que eu fiz recentemente, acho que temos aqui um anúncio importante a fazer. Então deixa que seja eu a fazê-lo, pronto. Ok, então faz. É que eu hoje estou a beber um vinho que se chama Egoísta. Portanto, se eu hoje tiver algum traço de egoísmo ao longo dos próximos 56 minutos e meio, a culpa não é minha. É do combustível que eu decidi hoje introduzir para o episódio 99. Era isso que querias dizer, não era, Diogo? Eu disse por não, ti. Não era isso. Era que quando os nossos estimados e caríssimos ouvintes tiverem a ouvir isto no próximo quinta-feira, dia 16, ou em direto na Rádio Zero, ou já em formato podcast, o ciclo de vida do Ubuntu 19.10 já terminou. Paz à e, sua aliás, alma. Termina no dia seguinte, desculpem. Na sexta-feira seguinte. Portanto, dia 17 de julho termina o ciclo de vida do Ubuntu 19.10. Portanto, se ainda não atualizaram para Focal Fossa, façam-no as soon as possible. Exatamente. Ok, e agora, o que é que eu fiz? Eu tive de volta através dos meus dramas de encomendas de hardware. Desta chora, vez com, Diogo, chora. Desta vez com boas notícias, começou a chegar coisas. Neste caso, caixas para Raspberry Pi 3B e transformadores. Tu não tens uma impressora 3D, portanto ainda tens que comprar as tuas caixas. Sim, compro com muito gosto. Acredito que sim, que eu também vou comprar, porque aquilo. Então, se for para o Raspberry Pi 4, à temperatura que o gajo atinge, eu até tenho medo de pôr aquilo com pele e aquilo derrete. Mas pronto, então conta, mas quantas caixas é que compraste? Comprei 4 e tenho de agradecer imenso à Info Soluções, a empresa que se esforçou imenso por ultrapassar todas as barreiras e dificuldades para fazer-me esta entrega. Foi uma enorme queres dedicação. Queres pormenorizar ou não essas dificuldades? Diz? E essas queres pormenorizar? Agora fiquei curioso. Não, foram problemas técnicos que eles tiveram e foram resolvendo-os todos com uma grande dedicação e motivação a resolver este problema para uma encomenda que até nem é assim tão valiosa. Sim, todas as encomendas são valiosas, atenção, tu encomendas. Sim, mas uma financeiramente hoje, esta não é muito, portanto isto foi mesmo uma questão de querer fazer bem. Ok, isso é bom, é de valor. Sim, portanto recebi as encomendas, ainda não montei as coisas, que ainda não tive tempo. Para isso eu me reparei agora que tenho falta de cartões SD. Aliás, falta micro SD. Coisa. Que já encomendei. Cá estaremos nós para ouvir o relato se os cartões chegam, se não chegam. Cartões e não só, há outras empresas que parece que estão muito menos dedicadas a receber encomendas e dinheiro, pelos vistos. Eu ando fã da Amazon. A Amazon tem-me surpreendido, nesta tempo de pandemia, tem-me surpreendido muito pela positiva, à parte daquilo que pode estar embrulhado nas histórias da Amazon, mas posso dizer que em termos de qualidade de serviço tem-me surpreendido pela positiva já mais do que uma vez. Portanto, prazos de entrega que são amplamente antecipados, para material que chega em condições e que chega atempadamente, lá não tenho nada a dizer. A Amazon tem sido quando eu quero uma coisa, quando eu quero que uma coisa chegue e que chegue mesmo e que chegue com um prazo justo, é o primeiro sítio onde eu vou à procura é na Amazon, atualmente. Pois, eu não quero ter nada com a Amazon. Percebo isso perfeitamente. Para além disto, tive a fazer uma contribuição para uma apresentação da Lina, que é uma membro da comunidade local da Ubuntu Colômbia. e também anfitriã do podcast Ubuntu Colômbia. Ela fez uma apresentação sobre o Ubuntu Touch para a Campus Party da Colômbia, e eu tive a ajudá-la a esclarecer dúvidas, a dar opinião sobre a apresentação e coisas desse tipo. E então, isso vai acontecer, ela, ou já aconteceu? Já aconteceu. Aconteceu no sábado, cá já bem à noite, porque eles têm 6 horas ou 5 horas de diferença, o que é. Portanto, acho que é 6 horas, é muito tempo. E há links para isso? Ainda não teve nenhum link para isto. Okay. Houve na altura, foi feito um streaming em direto no YouTube, mas foi tudo num go. Todas as apresentações do evento, e não tenho nenhum link específico para a apresentação da Lina. Portanto, qual foi o device que tu escolheste para a demonstração? Diz, desculpa. Qual foi o device escolhido para a demonstração? Nenhum, porque ela não tem nenhum device. Nenhum? Nem arranjaste um videozinho? Não, ela fez uma apresentação falando do dispositivo, tinha vários screenshots, explicou o que era e outras coisas desse tipo, mas não tinha nenhum. Há um device a caminho dela, mas não chegou a tempo do evento. Para além disso, tenho estado na minha Pioneer Life, com o meu Pioneer Lifestyle. Então, e tal, mudou muito da semana passada para esta semana? Um bocadinho. Isto se calhar foi um bocadinho também azelice minha, mas afinal o LTE está a funcionar, okay? Os dados. Há uma coisa que se tem que fazer que não é nada intuitivo e que só por experimentação é que lá cheguei, foi ter de pôr primeiro em 2G e depois saltar para LTE. E só assim é que ele liga os dados. Tens que o apresentar à rede 2G, que é para ele conhecer bem como é que é e tal. Exatamente, ele aí liga dados em 2G e depois tu mudas para 4G e ele. E está a funcionar. Está a funcionar. Olha, mas antes assim. Sim, é melhor isto que nada, mas mostra que as coisas vão funcionando, mas que ainda não estão com o polimento normal para se esperar que seja uma coisa mais mainstream. Sim. Aliás, este não é um dispositivo mainstream, nem nunca vai ser. É um dispositivo feito para pessoas como nós, entusiastas, para hackers, para pessoas que querem começar a fazer um desenvolvimento. Piloto, mas podia ser um bom piloto para depois teres pensado eventualmente num PinePhone versão 2, 3, 4, já bastante eventualmente, melhorada. Eventualmente, é evidente que em todos os outros dispositivos da Pine eles têm melhorado de uma iteração para outra, portanto é claro que isso está nos objetivos deles, né? Eles já têm feito dispositivos, nunca tinham feito um telemóvel. Outra coisa que eu notei que também que ao mudar entre utilizar os dados do LTE e o Wi-Fi, também a coisa não é muito smooth. Às vezes funciona, outras vezes não funciona, às vezes demora, outras vezes não demora, portanto há ali ainda umas arestas para limar também. E foi anunciado hoje, ainda não está nas imagens, acho que tinha um sistema operativo, mas houve um tipo, que eu não lembro agora o nome, que descobriu uma forma de se conseguir ter 100 horas de bateria em idle. Bom, isso é quase aqueles Nokias 3310 e não sei o quê. Portanto, 100 horas é muito tempo. Sim. E eles disseram que isto deve dar para ir para 5 horas com o ecrã sempre ligado. Fogo, isso é muito bom. Bastante bom. Isto é bem fixe. Portanto, estou ansioso para que essa melhoria chegue às imagens. Tivemos imagens no fim de semana, costumamos ter imagens, e no dia antes e às vezes no dia depois também. Às vezes durante a semana há menos imagens, mas não, ou seja, não há todos os dias, mas vai havendo 4, 5 imagens por semana, portanto, OTAs sempre. Certo, é fixe. Eu honestamente perdi um bocado o rasto à duração de bateria do meu telefone, aquele que eu uso aquilo que dou mais importância, porque desde que tem carregamento sem fios, tu tens uma base, tu colocas, tens na secretária, colocas em cima da base e aquilo carrega-te e tu até te esqueces e ele está raramente fixo sem bateria ou próximo disso, porque assim, quando encostas, não tens de estar a enfiar cabos, encostas, está a carregar. À noite fica a carregar outra vez, portanto perdi um bocado o rasto a isso, mas 100 horas é brutal para um smartphone, é brutal. Em idle, ou seja, está ligado, sim, não está vazio nada. Claro, exatamente. Eu acho que tiro isso com o meu OnePlus 3, eu acho que tiro isso. 4 dias? Yeah. Ao ponto que eu esqueço-me de o carregar por causa disso. Okay. Isso, lá está, às tantas vem para te morder, não é? Yeah. O OnePlus One não faz isso de certeza, mas o OnePlus 3 faz. Ok, tudo bem. Então e mais? Despacha lá isto. Olha, e mais? Vi no Twitter um pequeno vídeo, era um GIF, vá, do Windows Terminal. A Microsoft a promover o Windows Terminal e a mostrar o que é que as pessoas podiam fazer com o Windows Terminal. Eu pensei, ok, isto é. O que é que isto tem de especial? O que é que isto tem de especial que eu não faça com o Biobo em TMUX, ou só com o TMUX, ou só com o screen? E de facto, nada. E portanto andei à procura de uma coisa que eu utilizo algumas funcionalidades do TMUX e do screen, mas não sei usar todas, obviamente, e algumas as pessoas esquecem-se porque não se usam durante algum tempo. Então estive à procura de uma cheat sheet e encontrei uma do TMUX que eu utilizo em combinação com o Biobo. Portanto, quem quiser interessado, vou deixar também um link para a cheat sheet. Já está um link nas notas do episódio. Ora, isto aqui é eficácia, eu acho que é sim do link, mas hei de adicionar. Mas o Michael Tunnell fez um vídeo que eu vi e que gostei e não gostei ao mesmo tempo. Foi um vídeo sobre o drama do SnapD em Mint. Os argumentos que ele utilizou, eu gosto dos argumentos, eles estão corretos. Espera, para tudo. Tens que explicar quem é o Michael Tunnell primeiro. Ah, o Michael Tunnell é um anfitrião de podcasts. Ele faz o This Week in Linux, ele faz o Destination Linux com o Noah e com o Ryan. Faz também o Hardware Addicts, também da Destination Linux Network. É também host convidado ocasional do FOSS Weekly. E não lembro-se mais algum. Além disso, ele é um conhecido fã de KDE e contribuidor para o KDE. Era a pergunta que eu ia fazer, se ele era só falador em podcasts ou se tinha alguma componente técnica. Não. E já fez contribuições para o OBS também e para vários softwares. Para o Inkscape. Ele é um artista gráfico. Quer dizer, agora tendo em conta que a Destination Linux está a fazer tanta coisa, eu não sei se ele ainda é dessa forma. Se ele é um profissional ou se ainda molha a sopa. Portanto, mas sim, ele fez muitas contribuições para o software livre e agora é um conhecido host de podcasts. Mas, além disso, ele fez este vídeo, que ele também tem um canal de YouTube, e em qual explica porque discorda da decisão do Mint. Ele apresenta vários argumentos. Eu não vou falar desses argumentos, quem quiser ouvir esses argumentos vai ouvir. Eu concordo com os argumentos, soube mal o tom, apesar de ele estar correto. E se calhar até nem estou correto quanto ao tom, mas não me sabe bem ouvir falar mal de uma distribuição, mal não no sentido de mal dizer, de ter uma intenção maldosa, que não era o caso, claramente, mas não gosto de cada vez gosto menos que se diga mal, com ou sem razão, de uma distribuição. Sim. De Linux, até é mesmo do Mint, que não é uma distribuição que eu aprecio particularmente. Deixa-me só dizer-te, o Alexandre estava-me aqui a dizer para não mexeres no microfone. Ok, portanto vê lá se tatinas com o microfone, porque o teu som disparou brutalmente quando tu aproximaste isso. Podes ser emocional a falar das coisas, mas não te pendures no braço do microfone. Foi isto que o Alexandre me pediu para te dizer. Tá bem. Nada, Alexandre. Eu vi-se. Mas parece-me, ok, é positivo, é bom que as pessoas, lá está, que as pessoas apresentem argumentos, que o façam, e uma coisa, eu estou contigo, o tom com que as pessoas dizem as coisas muitas vezes é mais importante, tão ou mais importante do que a própria mensagem que é passada. Tu podes estar cheio de razão, se a forma como transmites os teus argumentos não é a mais correta ou a mais positiva, és capaz de perder grande parte, se não a totalidade da tua razão. Sim. E depois mas aqui, talvez, também, aqui talvez eu esteja errado, não é tanto se calhar o tom como o resultado final disto a ser duro para o mente. Se calhar estava a exprimir-me errado, se calhar é mais isso, é o resultado final do que ele disse, o negativo para o Mint. E eu, apesar de discordar do Mint nisto, de discordar do Mint em outras coisas, de pessoalmente não o recomendar, mas também não lhe desejo mal, nem nada assim do género, e por isso é que o vídeo nesse aspecto não me soube bem. De resto, os argumentos são impecáveis, bem explicados, ele esforçou-se por evitar dar opiniões pessoais quando estava a explicitar os factos, e isso é claro no vídeo, portanto eu recomendo muito que vão ouvir, que vão ver esse vídeo. Viste o vídeo ou no YouTube? Sim, no canal do YouTube do Michael Tunnell, que é o Tux Digital. E por falar em vídeos, vamos agora falar de uma aplicação de áudio, o Podbird, que teve uma atualização. Nós falámos disto, do que é que a gente gostava que uma aplicação de podcast tivesse, para ser a nossa aplicação preferida. E curiosamente, uma das coisas... Diz? Quem é que te deu ouvidos? Pelo visto, o Michael Sheldon, que é o developer do Podbird, deve ter ouvido o podcast. Sim. Eu por acaso falo com ele de vez em quando na Novalix recentemente. Ele fechou um bug meu, mas também não foi este. Até porque não tinha aberto um bug sobre isto. Então, a funcionalidade que eu disse de poder retomar o episódio após parar e fechar a aplicação. Sim. E retomar no mesmo ponto, é a grande nova funcionalidade do Podbird, portanto achei interessante que na semana a seguir isto tivesse feito. Ah, pede outra hoje? Ah, que não, e para mim... perguntados, pá. Diz? Quer outra? Tenho que pensar, é para a semana. Pronto, entretanto, podes falar tudo das funcionalidades que outros softwares que nós gostamos muito e falamos aqui recorrentemente. Sim. Tenho novidades. Estava aqui à procura do vídeo do Michael Tunnell, porque para quem não teve com atenção na semana passada, eu fui promovido a secretário do podcast durante a gravação, portanto estava aqui a ver se arranjava já o link, mas aproveito para te pedir, Diogo, se puderes, enquanto eu estiver a falar, encontrar o vídeo, se não te quebrar a atenção. Eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é que estou ainda mais... Eu já usava o WireGuard há algum tempo, mas usei para fins muito específicos, não vou entrar aqui em mais pormenores, mas usei para fins muito específicos, e nos últimos dias optei por fazer a utilização e a instalação massiva do WireGuard, mais uma vez inspirado, assim, já tinha esta intenção, não foi novidade, não aconteceu nada de novo, foi só eu mesmo eu ter tempo para o fazer. E então o que eu tenho a dizer é, tenho estado a pôr o WireGuard em todas as máquinas que eu tenho, seja dentro, seja fora de casa, e posso-te dizer que a minha lista de port forwards que eu tinha configuradas para aceder de fora para dentro reduziu drasticamente à conta do WireGuard. Portanto, eu neste momento tenho aberto para a rua a porta do WireGuard e mais nada, porque depois todo o tráfego acontece via WireGuard. Estamos a falar desde isto para a malta que possa estar indecisa ou para a malta que possa ter o mesmo problema. Eu tenho desde acessos SSH, pastas, exports de NFS. Tenho neste momento tudo a passar por WireGuard, sem ter que andar com a maçada, que por acaso era uma coisa que eu não gostava nada, sentia-me sujo cada vez que tinha que o fazer, que era andar a fazer, mais largo o braço, que andava a fazer encaminhamentos de portos e coisas do género. Portanto, neste momento, epá, e só lamento não o ter feito antes. Portanto, o WireGuard for the win, volto a dizer, então quando tu tens que instalar 10 vezes aquilo, tu notas ainda melhor a facilidade. Eu já não lembrava, sabia que era fácil, aliás, não foi surpresa nenhuma, mas só quando tu fazes aquilo 10 vezes é que tu sentes que é de facto muito fácil, é muito fácil de... Pá, é tão fácil que dói. Eu fiz uma pequena cábula só porque os três passos que envolve fazer aquilo, para não me esquecer de nenhum dos três passos, não é para agora, mas é para depois, daqui a 3 meses, quando precisar de fazer mais uma, poder fazer exatamente a mesma coisa sem ter que pensar muito. Mas epá, é muito fácil, e aquilo ficas com a tua vida facilitada. Não é só fácil, é rápido, o desempenho é bom e ficas com a tua vida amplamente facilitada. Lá está, a chatice que pode ser tu encaminhares portos no teu router e depois o operador faz-te um reset. No meu caso não acontece porque eu tenho tudo do lado da minha rede, no meu router, mas o operador depois, isto falando agora para quem nos ouve, o operador decide fazer um restart ou um reboot ou um refresh ao router, lá se vão os encaminhamentos todos, depois tens que andar a fazer tudo outra vez, depois esqueces de um, depois pá, é uma tourada. E então, basta fazeres aquilo, pões o WireGuard numa das máquinas, pões o tráfego a passar por essa máquina e elas encontram-se todas livremente numa rede encriptada e perfeitamente segura, pelo menos à luz da tecnologia hoje, bastante segura. Vamos só dizer assim, não vamos dizer 100% que não há, mas bastante segura. Sim, até a criptografia utilizada pelo WireGuard é, além de muito eficaz, muito eficiente, é também muito eficaz, é bastante segura, tem melhorias em relação a que era utilizada anteriormente por outros softwares de VPN. Mas pronto, mas isto era a nota que eu queria fazer. Quero, não posso deixar também de dizer que vou falar sobre o KeePass, neste caso o KeePass XC, que é talvez o projeto dos vários forks que o KeePass já teve, e produtos similares. O XC claramente é o que se destaca nesta altura por desenvolvimento e por atividade, em relação a todos os seus concorrentes. Portanto, é aquilo que eu uso, é aquilo que muita gente que nos ouve, pelo menos das ideias que já nós trocamos, ouvem também. E eu preciso falar dele por duas coisas. Uma é, e não podemos deixar de falar disso, saiu recentemente, não sei em que dia foi, não tenho aqui a data, mas já, saiu... Já, semana passada, por quinta acaso, ou sexta. Foi 7 de julho. Portanto, eu sei, estou a olhar aqui para o link do post. Se o post foi no dia certo, portanto, à partida será. Portanto, na semana passada saiu o KeePass XC 2.60. Tem algumas melhorias em termos visuais, e quer se queira, quer não, os olhos também comem, e também é importante. Não são as mais significativas. As melhorias visuais, de facto, facilitam a utilização. Exatamente. E neste caso tem uma melhoria que a mim me agradou bastante, que é, eu uso em paralelo com o plugin para o meu browser, o plugin para o KeePass, para fazer a autenticação em sites, e quando tu tens, não sei se acontece contigo, Diogo, certamente que sim, a mim acontece mais vezes, que é, eu tenho sites onde tenho 3 ou 4 logins diferentes, tenho credenciais distintas, e até agora, portanto, ele listava-me os vários pares de credenciais que tinha disponíveis para aquele endereço, e com a atualização, além disso, ele mostra-me a pasta, entre parênteses retos, antes mostra-me a pasta onde está guardada aquela credencial. Portanto, se tu organizas as coisas por pastas e tiveres uma pasta que se chama podcast, uma pasta que se chama, sei lá, finanças ou empresa, outra coisa qualquer, tu tens, e isso pode ajudar também, pode ser diferenciador, e eu habituei-me a diferenciar as coisas pelo próprio login, mas é mais uma ajuda para que a coisa funcione. Portanto, isto diretamente sobre o KeePass XC 2.6 ou 2.60. A questão aqui, depois há mais malta que falou de outras coisas, um que eu ainda não fui ver o que é, porque eu não ligo muito a isso, se houver uso, mas também não perco horas de sono, que é o Dark Mode, que havia malta a dizer que finalmente havia Dark Mode naquilo. Pronto, ok, para quem gosta também é fixe. Eu sei, das novidades do KeePass, eu não sei se tu queres destacar mais alguma, se já atualizaste o teu ou não. Eu como tenho Snap, ela atualizou automaticamente. E no primeiro dia em que eu fechei e voltei a abrir, ele mostrou essas mudanças. Portanto, sim, já tenho. É um dos derivados da KeePass que eu uso, sim. Eu uso dois, esse é um deles. Só uma coisa que eu sinto falta nesse, que tenho outros, que é um tray icon para mostrar e esconder a aplicação. É a única coisa que eu gostava de ter. Eu tenho. Ele a mim não aparece. É uma opção, tens que ir às configurações. Ok, deve ter... Tens que ir às configurações, ele fica lá escondido, depois escondes a aplicação. Aliás, podes minimizar para o tray ou podes fazer, pronto, normalíssimo, como acontece com acontece, por exemplo, com o Nextcloud, é igual. Sim, sim. Nas configurações podes definir isso. Eu queria destacar duas coisas. Não tem que ver, atenção, não estou a indexar estas duas coisas à versão 2.6, mas são coisas que eu fiz recentemente e que fiquei muito surpreendido também, que é, uma delas é a quantidade de credenciais que tu tens indexadas a websites. Eu não guardo só websites, credenciais para websites, guardo outro tipo de informação. Mas de facto a informação que tu tens indexada e relacionada com websites é muito grande. Uhum. E tens uma opção, não sei se tu já conhecias esta, o Keepass XC, não sei se os outros também têm, mas o Keepass XC tem uma opção que é, além de tu poderes definir, quando tens pastas, poderes definir um ícone por pasta, ou seja, tu tens a pasta, mais uma vez falando do, sim, podcast, podes pôr o boneco, o galo, a cantar para as credenciais do podcast. A coisa mais gira que eu descobri, e já, por acaso já descobri para aí há mais de um mês, mas só agora é que me ocorreu falar sobre ela, que é tu poderes fazer o download automático dos Fave Icons dos sites que tu tens em Barda, ou seja, tu escolhes uma pasta e tu descarregas automaticamente os Fave Icons de todas as credenciais que ali estão. Mais uma vez, tu falaste uma coisa que é extremamente importante, que é o aspecto visual. Às vezes é só, parece que é só, como às vezes se diz até com um ar um bocadinho depreciativo, é só uma mariquice, mas de facto ajuda bastante. Quando tu tens um stack, quando tu tens 10 ou 15, uma listagem com 10 ou 15 credenciais, se tu tiveres os bonecos de cada um, ajuda-te muito a conseguires identificar com mais facilidade o que é que estás à procura, se tiveres um boneco associado. Portanto, se usam Keepass XC e ainda não fizeram isto, o meu conselho é descarregue os Fave Icons, porque é uma coisa que demora 2 ou 3 minutos no máximo, porque ele basicamente vai fazer a consulta. Eu digo 2 ou 3 minutos, depende da quantidade de credenciais, eu tenho muitas, mas é de facto uma funcionalidade muito interessante. A outra que eu quero destacar também, e que tenho dúvidas se funciona com o Snap, eu penso que não funciona com o Snap. Eu tentei usar Snap com o Keepass XC e desisti por dois motivos. O primeiro tem que ver com a integração com o browser, que funcionando obriga-te a fazer ali uns comandos. Eles até têm lá um script no próprio site, quando tu descarregas a versão Snap até tens isso, mas depois tem uma segunda parte mais complexa, que é, e é uma funcionalidade que eu uso também, essa bastante recente, que é, estou a usar as minhas chaves SSH a serem servidas diretamente do Keepass para o agent, o que é ótimo, porque poupo algumas linhas e alguma paciência do meu ficheiro config SSH, o que é ótimo, e eu sou um gajo preguiçoso. Portanto, tu levas a tua lista de chaves para outro computador, ele conversa com o agente que lá está da SSH e a tua autenticação acontece sem teres que andar a copiar chaves ou adicionar outras chaves nessa nova máquina. Portanto, essa é muito interessante também, não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas ainda assim merece ser explorada para quem usa SSH e usa chaves públicas para se autenticar. Podem também dar uma espreita dela. Para quem usa Snap, eu acho que esta, ele não consegue comunicar com o agente, e então é uma limitação, acho que isso está documentado, enquanto no browser tu corres um script que eles te oferecem e fica a funcionar. No caso das chaves SSH, eu penso que ele não, é a mesma limitação do Snap, é impedimento, pelo menos à data. Sim, é impedimento do próprio Snap. Portanto, eu estou a usar a versão Deb, servida de lá, mas a versão Deb. Ok, estou aqui a pensar, mas deve haver uma forma de fazer isso mesmo com o Snap, porque o próprio, não sei, tenho que pensar melhor nisto. Pensa, mas então, pensa, Diogo. Penso noutra altura. Sim. Porque eu estava aqui a experimentar, entretanto não tinha nesta máquina, instalei e estava aqui a olhar para as definições e conveniência. O que estás a fazer, meu? Estava a ver se encontrava a opção que estavas a dizer para ele ter um tray icon. Eu digo diretamente, espera aí um bocadinho então. Definições, tens aqui, é logo na aparência, definições básicas. Eu não encontro, não. Mostrar ícone na bandeja do sistema. Se existe em português, no interface. Onde é que está isto? Definições básicas, é a penúltima opção. Penúltima opção, cá em baixo. Ok, não via. Oh, muito obrigado. Isto muda-me a vida totalmente. E já agora ativa a outra também, porque assim quando minimizas o gajo fica lá e não te fica aí a estrovar. Mas pronto, sim. Podemos passar para as notícias ou não? Agora que já tens um brinquedo novo. Sim, agora podemos passar para as notícias. E há muitas, muitas notícias. Até porque não falamos de notícias há algum tempo. Há notícias do Biports, realizou-se... A sério? Esta semana há notícias do Biports? É verdade, há notícias do Biports esta semana. Não só porque houve notícias nesta semana, mas houve notícias nas semanas anteriores. A primeira notícia é que foi avistado um porto comunitário feito pelo Mário Gripsgaard, é para o FX Tech Pro 1. Para quem não sabe, A Vista é que é um daqueles dispositivos... Eu não sei, tens de me explicar. É um daqueles telemóveis que tu fazes o slide e ele tem um teclado com botões físicos, a antiga, e é muito, muito, muito fixe. Já vi um e vi o na Foz da Machuel. Havia uma pessoa que estava a fazer um porte para esse dispositivo e mostrou. E então o Marius, Marius Gripsgaard fez também um porte. Parece que está a funcionar, ainda não tudo, mas está a funcionar muito bem e com boa performance. E é um dispositivo, mais um dispositivo que dentro de algum tempo poderá ser uma opção para os utilizadores do Ubuntu Touch. Uhum. E se ainda se compram esses telefones ou tens que ir para o eBay? Estes telefones estão à venda, sim. Acho que é também um crowdfund, portanto não sei bem como é que funciona a compra destes dispositivos, mas sim, ainda é possível adquirir estes dispositivos. Olha, tem muito bom aspecto, hein? Estou aqui a olhar para ele, sim senhor. De um Samsung diz? Daqueles grandes. É uma espécie de um Samsung daqueles grandes, mas com teclado por baixo. E um teclado completo, que é uma coisa muito simples. Sim, um teclado completo. E por falar... Diz? Agora estou às compras, espera aí um bocadinho. Ah. Quanto é que isto vale? Vale 700€, 720€. Pronto. Com 6GB de RAM. Não é mau. E por falar de coisas de bom aspecto, a Vola fez o update de junho sobre o estado do Volafone. Uhum. A Gigaset, que é um dos parceiros da Vola no projeto Volafone, começou a entregar o segundo bate de dispositivos para quem se voluntariou a ser beta tester. As pessoas devem estar já a receber os dispositivos e é isso. Além disso, o Yan, e agora não me lembro do apelido do Yan, do Ubiports, anunciou que já é possível instalar o Ubuntu Touch no Volafone utilizando o instalador. Portanto, quem receber e quiser e quem recebe ou com o Vola OS ou com o Ubuntu Touch, mas quem quiser o Vola OS e quiser experimentar também o Ubuntu Touch tem essa oportunidade. Depois não sei se conseguem instalar depois o Vola OS, mas isso são outras notícias. Isso não interessa para nada também, então. Para além disso, tiveram durante as últimas duas semanas a Pine 64 conseguiu colocar à venda mais duas pequenas doses de pequenos números de PinePhones com o Ubuntu Touch. Eles têm aparentemente alguma dificuldade em vender pequenos números porque as pessoas vão à store, metem o item no saquinho, aliás no carrinho de compras e depois nunca fazem o check-out da compra e aquilo durante uma quantidade ainda interessante de horas fica lá à espera que as pessoas façam um check-out, impedindo outras pessoas de fazer compras do PinePhone como eu, pois. Entretanto, eles anunciaram hoje que já conseguiram vender todos e a última vez que eles tinham tentado estavam 20 só à venda, portanto imagina 1000 gatos a... Yeah. 20 telefones e conseguiram vender os últimos e anunciaram hoje que chegaram ao fim, portanto agora segue-se o Post-Market OS Community Edition. Vamos ver. Mais. Isto foram as notícias da semana, das semanas, foram várias semanas. Houve também um Q&A regular em que foi anunciado que a plataforma de testes, ou melhor, de apoio aos testes do Ubuntu Touch precisa de ser testada. Uhum. E o Ian fez um call for testers. Entretanto apareceram alguns testers e isto ainda é algo que está para ser feito, mas basicamente o Ian desenvolveu uma plataforma específica para o Ubiports para apoiar a realização de testes, de forma a que qualquer pessoa possa contribuir dessa forma com alguma facilidade. Parece. Nesse mesmo bem. Dia falou-se também da OTA 13. Ao que parece há muitos PRs, já foi feito muitos merges de PRs, mais contribuições do que sempre até agora, portanto cada vez mais há mais contribuições. Boa. Uma das melhorias já integradas ou que está em integração é um upgrade ao Pulse Audio. Também um upgrade à Libhybris que vai permitir a imagem 64 bits para todos os dispositivos, ou para todos os dispositivos que têm processadores que o suportam. Há melhorias de acessibilidade no dialer, há melhorias também na aplicação de mensagens e a integração de uma coisa na aplicação de contactos, que é teres o campo de aniversário das pessoas, que é algo que parece muita gente a pedir isso. Também há um filtro extra para enquanto fazes o scroll dos nomes das pessoas, há um filtro extra. Há um gesto novo para editar e para apagar contactos. E há para apagar contactos, qual é? Não é esse gesto. E há uma coisa que eu escrevi mal e que não consigo dizer, que basicamente é uma aplicação nova que cria uma camada de encriptação que pode ser utilizada por aplicações como o Matrix para termos end-to-end encryption. E que é suportada pelo Fluffy Chat. Ainda não está disponível na Open Store, mas irá estar com alguma brevidade, espero eu. Portanto, basicamente é como instalar instalando uma aplicação. Eventualmente isto queremos integrar isto no próprio sistema operativo, mas por enquanto esta é a forma prática de fazer isto e disponibilizar isto, enquanto outras prioridades existem e se vão desenvolvendo. A respeito do PinePhone, há a melhoria de estabilidade do Wi-Fi, o Flight Mode foi corrigido, passou a funcionar, ele não funcionava. No PineTab passou a haver System Images, ou seja, já se pode fazer OTAs do PineTab, ou seja, quem receber PineTabs vai poder fazer OTAs. E também há novidades sobre isso. O Lucas, acho que foi a mesma conta da Pine 64, anunciou que no fim deste mês vão ser enviados os dispositivos. Está-se nice. Também a trabalhar em fazer upgrade ao Composer, para poder utilizar o hardware Composer, não só na versão 1, mas também na versão 2, o que vai ter melhorias de performance significativas de gráficos. E se discutiu-se já a possibilidade de ter suporte para Vulkan no QT, o que também irá permitir melhorias de performance e trazer mais software para o Ubuntu Touch. Tu compraste o teu com ou sem teclado? O meu PineTab com teclado. Outras novidades: existe a primeira aplicação para a PineTime. O Mateus Salta PineTime, fez... o que é isso? PineTime é o relógio da Pine 64. Ok, boa. É uma aplicação que usa Bluetooth e que permite aceder aos sensores do PineTime. Espera aí, eles chegaram a comercializar esse... Eu ando completamente fora do circuito. Eles comercializaram esse relógio? O PineTime, neste momento, está à venda developer kits do PineTime. Okay. Então não estou fora do... Tá, ok. Estou mais descansado um bocadinho. Depois desta fase e de haver a companion apps para os vários sistemas operativos, irá ser eventualmente feito um batch inicial para testers e para malta corajosa, como é este PineTab, neste caso. Porque esta aplicação é para a pulsação, não é? Mas a pulsação é tirada no PineTime. Sim, exatamente. Pulsação, okay. E mais umas coisitas. Entretanto, eu vi que também no Twitter que há malta a fazer mais aplicações para sincronizar os vários sistemas operativos com o relógio e poder mostrar vídeos e coisas desse tipo. Portanto, o desenvolvimento do PineTime para o PineTime está muito, muito, muito quente. Ok, isso é fixe. Outra novidade fixe e feita em Portugal é que o Ruben Carneiro está a fazer progressos importantes do porte do Ubuntu Touch para Alien 7, ou seja, ou do porte de Nexus 5 para Alien 7, assim é que é. Portanto, atualmente o porte é baseado em Alien 5, ou seja, Android 5, e com isto ele vai dar um salto para Alien 7, que é Android 7. Tem melhorias significativas de performance e provavelmente poderá assegurar este telefone como uma plataforma viável por mais algum tempo, embora ainda não seja incerto exatamente quanto. Okay. Se quiserem fazer testes desta imagem, o Ruben agradece. Eu vou deixar um link para o GitHub do Ruben, onde ele tem lá a imagem e instruções. Tanto os corajosos aventurem-se. Tem que ter um Nexus 5, não é? A condição. Tem que ter um Nexus 5, sim. É o requisito. E não é Nexus 5N, é mesmo Nexus 5 só. Ok. Outras novidades, o Lomiri está a fazer avanços como sendo um ambiente desktop não apenas para o Ubuntu Touch. Durante a semana apareceram, ou das últimas semanas apareceram vários anúncios sobre o ports de Lomiri para Arch Linux em ARM e para Manjaro Linux em ARM. Mas o Mário queria pescar que nunca dorme. Na noite de sábado para domingo, ou coisa assim do género, apresentou um porta a funcionar de Lomiri para manjar. Pronto. Ultrapassando pela direita os developers do Manjaro e do Arch. O port está a avançar com alguma rapidez e, portanto, é mais algumas plataformas. Aliás, o Arch já teve em tempos um port a funcionar, mas depois, entretanto, deixou de funcionar. Mas o Manjaro nunca tinha tido e agora há para Manjaro a funcionar e, eventualmente, o Arch irá beneficiar disso bastante facilmente, porque o Manjaro até é um derivado de artes. Exatamente. Agora, o Lomiri está production ready, ou seja, tu consegues usar aquilo no teu dia-a-dia ou é só para curioso ainda? É assim, no telemóvel está, no telemóvel em Ubuntu Touch está. No desktop ainda não. Apesar disso, o próprio Mário Gripsgaard fez agora mais desenvolvimento nessa área. Aliás, ele gosta de usar o Arch para fazer desenvolvimento do Lomiri, porque o Arch tende a receber software muito recente, muito rapidamente. E é a forma que ele gosta de forçar o desenvolvimento do Lomiri. E ele diz que teve recentemente melhorias significativas do suporte para X11, o que é importante, porque o Lomiri depende do Mir e vai continuar a depender do Mir. Mas é importante correr no desktop, é importante conseguir também correr aplicações de X11. Yeah. Faz falta até, porque senão ficas muito condicionado em relação à oferta. Aliás, como já acontece também no ecossistema móvel, em que pessoas que tenham usado outro telefone se sentem limitadas pelas aplicações que encontram. Tudo bem. Olha, antes de continuar, espera aí que eu fiquei desde o princípio do episódio, tinha esta encravada e vou ter que te dizer. Tu chegaste a experimentar fazer chá na tua máquina de café ou não? Não fiz, mas não. Olhei para a máquina com atenção e estive a olhar com muita atenção e o que acontece é que o sítio por onde ele despeja café e o sítio por onde ele despeja água é diferente. São buracos diferentes, ok. Já me convenceste, já estou bem, ok. Já estou bem assim. E entretanto tenho um forno novo. Não, isto compraste daqueles fornos que fazem bifes e... Não. Roast Beef Master ou como é que se chama aquela porcaria? É um forno relativamente normal, não está ligado à internet, não permite encomendar, não permite encomendar bifes pela internet, mas não era má ideia. Fazia logo uma alimentação por trás, ou seja, tu encomendavas, a carne entra, carregava logo por trás e só te dava-te dois pelinhos quando estivesse pronta. Sim. Aliás, o ideal era o forno estava ligado por uns tubos e por esses tubos vinham materiais e ele fazia uma impressão 3D desses materiais para criar alimentos. Os gajos não foi numa Web Summit qualquer que os gajos estiveram a imprimir carne ou o que é que foi? Não faço ideia. Sim, acho que tiveram tipo, havia uns hambúrgueres que eram, aquilo não eram de carne, mas era um composto qualquer e que era suposto ser carne, mas aquilo era sintético. Okay. Alguém tinha fabricado. Sim, mas assim. Eu acho que isso nem parece 3D. Mas o processo está de ser um ato muito diferente, e basicamente pões ali um bocado, deixas cozinhar, está feito. E por falar nisso, chama-me que a PAN64 esta semana vai anunciar uma impressora 3D. Ah, é? Cheira. Oh, pá, eu quero é que eles independem, que eles anunciem uma garrafeira refrigerada, pá. Eles, eu tive a ler o update de junho com mais detalhe e eu não tinha chegado até ao fim do update e desta vez cheguei, porque pensava que aquilo era um anúncio. Mas estive a ver e eles fizeram um desafio com um poema e tudo e a dar dicas sobre, para as pessoas tentarem adivinhar o que é que era e quem adivinhasse o que é que era e o significado das várias dicas ganhava uma cerveja. Uma cerveja? Sim, olha, quando o Lucas estivesse com essa pessoa, pagava-lhe uma cerveja. Bem bom. Pelas dicas, cheira-me a uma impressora 3D, mas para a área metalúrgica, portanto, terá a ver com isso. Será então completamente diferente, metalúrgica, como assim? Sim, sim, não sei, não percebo bem a lógica da coisa. Fui a ler os comentários e os comentários fazem sentido, porque o poema tinha o número 82 e tinha o número 26 e falava do que é que esses números tinham em comum, como definido por uma pessoa nascida, por um homem nascido algures no este do noroeste do Mar Cáspio. Uhum. E nessa zona nasceu uma pessoa que ajudou a criar a tabela periódica. A tabela periódica. E o número 82 acho que é chumbo. Chumbo. E aí o 26 acho que é o ferro, ou ao contrário, já não sei qual é. Ok. Eu não estava aí nessa indicação, eu estava mais matemático, eles são ambos múltiplos de 13. Portanto, estava noutra onda completamente, mas depois comecei a ler os comentários e aquilo fala, fala de calor e fala dessas coisas todas. Lá, com chumbo e com ferro, a que temperatura é que isso funde, meu? Não sei. Não sei. Acho estranho. Aliás, nem nunca ouvi falar, já vi muitas coisas impressas em 3D. Sim, antigamente a solda usava-se chumbo, mas acho que agora é proibido. Estanho. Exatamente. Agora é estanho. Pronto. Portanto, também há quem diga que é só um ferro de soldar. É esperto. Aquilo também quais fala de risco. Números? Era 82 e mais qual? E o 26. E o 26. Ferro e chumbo, exatamente. Faz sentido. 26 é o ferro e 82 é o chumbo. Pronto. Aquilo também falava de risco, pelo que muita gente disse que aquilo havia de ter um processador de risco 5 e por aí adiante. Eu acho difícil, sabes? Acho difícil ser... lá está. Acho difícil, mas é uma convicção meramente mundana, porque eu não tenho conhecimentos para... Nem vi o poema, estou só a contar com a tua interpretação. Mas acho difícil que seja uma impressora 3D, até porque não faz muito sentido em relação àquilo que é o enquadramento de dispositivos que a Pine nos tem habituado. Ou seja, seria uma coisa muito, muito fora de circuito. Mas eles também dizem que estamos, o PM dizia, com este novo dispositivo estamos a tomar um risco. Sim, eu ou seja, isto, podem assim... estar a fazer uma coisa que nunca fizeram antes, ou fora do que é o âmbito normal deles. Sim, eu percebo isso com facilidade. Agora, quando eles vão fazer uma coisa que, e lá está, volto a dizer, eu não conheço ninguém, não conheço nada que tenha, ou seja, que consiga imprimir, se é uma impressora 3D, que consiga imprimir chumbo, não será para imprimir isso, será para, como parte do processo, fazer soldar. Será algo desse tipo? Não sei se é muito viável isso, mas vamos aguardar. Eu não tenho, lá está. Não fui ler o poema, não fui ler os comentários. Sim. Portanto, estou completamente cego. Eu dessa área não é uma área que eu perceba, ainda por cima com metalurgia enviada, ainda ao barulho, mas havia lá muita gente a fazer comentários que pareciam, ou estavam convencidos que percebiam daquilo, ou percebiam daquilo. Portanto, encontraste lá muitos Diogos Constantinos nas caixas de comentários. Não, eu quando não estou convencido, digo claramente que não estou convencido. Está bem. Até mais, continua. Eu acho que está na altura de falarmos da nossa maravilhosa agenda. Fantástico. Este mês vamos de novo ter o encontro mensal, não é? Sim, vai acontecer online, como já tem sido o hábito nos últimos meses. Não sabemos ainda quando é que será a data de nos voltarmos a encontrar presencialmente. Temos que ir avaliando mês a mês. Uhum. Este ainda não é o mês. Portanto, vamos continuar a fazer encontros online, o que também tem sido uma aposta muito interessante, porque pessoas que habitualmente, pelos mais variados motivos, não poderiam estar presentes, e que assim, por ser online, também conseguem participar, o que é bastante, bastante positivo para a comunidade em geral. O tema ainda está por definir, portanto, existem já... Não está fechado, mas há várias hipóteses que estão em estudo. Temos várias hipóteses, mas ainda não está fechado, portanto não vamos avançar já. Agora marquem na vossa agenda no próximo dia 23, por volta das 21, quando fazemos online, tipicamente combinamos às 21, para que as pessoas possam jantar ainda aqui à pressa com a sua família e depois então juntar-se para as mais variadas e interessantes atividades. Mais, não sei se há mais atividades, se há mais a agenda com esta história do Covid tem ficado um bocadinho mais reduzida, encolhida. Infelizmente tem. Eu não tenho conhecimento de mais coisa nenhuma a acontecer neste momento. Desde dia 23 às 21 horas, para já é o único evento que nós temos conhecimento. Se alguém tiver conhecimento de eventos relacionados com software livre, comuniquem-nos. Nós temos alguma informação já sobre se vai realizar o Bucon Europe este ano, se não vai, em que formato? Aqui há dias os franceses disseram que continuam também interessados, mas ainda não há confirmação de nada. Ainda há só conversa e esta situação impede de que seja fácil de definir exatamente os termos em que as coisas podem acontecer, e os termos em que as coisas podem acontecer também tem impacto sobre quem é que pode fazer a organização, exatamente. Percebo muito bem, mas pronto. Resta falar que temos ainda os nossos códigos de desconto maravilhosos. Neste momento não temos para a LibreTrend, mas não podemos deixar-vos de dizer para irem comprar LibreBox, porque são computadores maravilhosos e estão em desconto. E estão-se a vender com pãezinhos quentes, pá. Exatamente, nós não ganhamos nada com isso, mas vão lá e compram a LibreBox. Ah, mentira. Antes que esgotem. Eu pelo menos fico satisfeito de saber que elas estão a vender e que mais malta está a usar. Ganhamos satisfação. Com isso. Ganhamos satisfação. Pronto, exatamente. Ainda temos também os códigos de descontos para Slimbooks, os computadores feitos em Espanha, muito, muito bonitos e feitos para correr GNU/Linux. Nós somos fãs, somos utilizadores, e se estiverem à procura do computador feito para correr GNU/Linux, é também uma opção que devem espreitar. Parece-me bem. Temos ainda também, contamos com o apoio, e este sim, apoio declarado e financeiro, se vocês assim o entenderem, do Humble Bundle. Portanto, temos sempre alguns packs de livros, e essencialmente o que a gente sugere aqui são livros, onde enquanto fazem um ótimo negócio, que é normalmente pelo menos eu costumo fazer isso, vou arrondar os $15, conseguem comprar um pack de livros quase todos de extrema qualidade, e ainda podem desviar parte desse dinheiro para o vosso podcast preferido. Ou então para o nosso, portanto se for com o link é para o nosso. Esta semana nós temos o 4 packs, o pack de Learn Python Programming pela PyCharm. Não, pela PyCharm não. PyCharm. PyCharm, exatamente. Estou com o sotaque variado. Temos o Technology Essentials for Business by Manning Publications. Temos o Data Science Essentials de Taylor & Francis. A lista é muito parecida com a semana passada, para quem esteve com atenção. É exatamente da semana passada. Isso não se diz, pá. E o Circuits and Electronics da Morgan e Claypool. Portanto, basicamente é isto, sigam, nós temos também um link para o caso de quererem gastar dinheiro noutras coisas que nós não recomendamos, não ficamos chateados com isso, podem fazê-lo, usem o nosso link que nós vamos deixar nas notas e gastem dinheiro à vontade e distribuam-no equitativamente pelas várias entidades, incluindo o vosso podcast preferido. Sim, se quiserem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal, podem encontrar em pt.org, estás outra vez. Ubuntu-pt.org, exatamente. Exatamente. A nós podem encontrar-nos em podcastubuntuportugal.org. Se quiserem ouvir-nos na rádio, podem ouvir-nos na Rádio Zero, todas as quintas-feiras, pelas 23 horas, e nos domingos às 11. Quintas-feiras às 22:03. Estás todo trocadinho. E domingos, e tu é que estás a belvinha. Exatamente. E domingos às 11:03. Podem também ouvir-nos como podcast, e se resta também dizer que o show é produzido por Diogo Constantino, Tiago Carrondo e pelo senhor podcast, o Alexandre Carrapis. Temos episódio 100. Temos episódio com gravação direta e com abertura para quem é patrono e quem não é. Portanto, reservem na vossa agenda. Se não acontecer nenhum impedimento, a mim ou ao Diogo, será no domingo às 22 horas. O link será colocado publicamente pelo segundo secretário deste podcast. Portanto, fiquem atentos e, da minha parte, eu despeço-me com amizade. Até à resta-me próxima. Já só dizer uma coisa. Lembrei-me do apelido do Ian. É Ian Sprints. Sprints, exatamente. Então vá, até à próxima. Até à próxima.